Salvador, Santa Cruz, Rafa, Rio Grande do Norte, Corredor Guaracruz, 1-2-510, parente Rafa, Rio Grande do Norte. Sente Alfa Victor Juliette, 1500 pés de condições visuais na escuta do controle. Ajuste de altímetro 1-0-5. Informa ingressando corredor Interlagos. Informa ingressando corredor Interlagos, Azul 1-0-5, Alfa Victor Juliette. Azul 4076, voe a posição Duna. Desça para 3000 pés, ajuste de altímetro 1-0-5. Desce a 3000, direto Duna, está presente 4076. America Airlines 980, descendo to 4,000 feet, altimeter 1015. Boa tarde, é o Felipe 5240, levando o circuito. Felipe 5240, boa tarde, táxi Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, Felipe 5240. 37, desse mantém o 050. Golden 941, desça para 4000 pés, ajuste o altímetro 1015. 4000, como é que é, 941. Fala, Calais Corte, 584. Roger, passing now, Duna intersection, complete the procedure and contact now tower, 118.95. Roger, tower 118.95, thank you. Salvador Tower, Brazilian Forest 584, on the final runway 10. Brazilian Air Force 2584, call me on automarker. Call automarker 2584. Ok, pelo radar, o Paris fica à sua esquerda na proa 050. Petra 050. Sim, será recoordenado com o centro, aguarde. Obrigado. 4076 para prosseguir a descida. Gente, azul 4076. Desce inicialmente a 2500 pés devido a tráfego na posição de 10 horas, 5 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés. Um chave 150. Ah, ok, senhor. A aeronave de QS aqui, o 4076 desce a 2500 no 015. American Airlines 90, descended to 3000 feet at the Mercedes 1015. 3000 feet, did you have a heading for us, American 980? Vitor Índia Juliette, livre táxi, chão para ingresso, 17. Chão para ingresso, 17, Juliette. Auto marker, Brazilian Force 584. Brazilian Force 2584, clear to land runway 10, QNH for 015, the wind is 120 degrees with 12 knots. Brazilian Force 584, clear to land runway 10. Coordenar pra gente o Vitória da Conquista? Afirmo 260 já aprovado, só um minuto pra cópia, 2230. Estou na sua escuta. Para o pushback, acionamento azul 4033 no 9. Localize course, the left heading 140, report establishing localized course. Ok, 140, that's the intercept the localizer course, report established, American 982. Vitória Zulu 4076, completo sinal, chame torre. 118, decimal 95. 895, bom dia. Uno 941, redução para 200 nós, descida até 3 mil pés, ajusta na 015. Desce até 3.200 nós, Uno 941. Lima chave alfa, controle. Ok, o controle Léo pediu para informá-lo sobre um tráfego a sua posição agora de 1 hora a 30 milhas próxima a Maraú, sem contato com nenhum controle. Ele está próximo a Maraú, ele está a 3.500 pés agora. Com um. Vamos ver. Ele está. Espera aí, aguarde um minuto aí. Ok, vou pagar o tráfego. Ele está agora a 1 hora para 2 horas, a 30 milhas com rumo este, mantendo 3.500 pés, estacionado 0202. Isso tem frequência livre para tentar contato com esse tráfego que não tem contato com ninguém. American 9, 80 is intercepting localizer. Roger, 1 mile to Dunai intersection, complete the procedure and contact now tower. 118.95. Okay, cleared for approach. 118.95, American 980. Roger. UNF 425.84. On the ground at 38, vacate the runway by the right and call me again on taxiway Delta to cross the main runway. Roger, vacate UNF Echo, you'll call at Delta. Azul 4076, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento é 100 graus, uma dezena de nós. Abaixado, travado, e livre pouso na 104076. Descendo redução, descendo para 3.000, 941. 941 está autorizado, 2.000 pés, ajuste altímetro, 10015. 2.000 pés, 941. 4033, para o táxi, autonomia de 104, quer dizer, a BOB de 104, autonomia de 0242, alterna Salvador. Autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1015, bom voo, o azul 4033. Gente, autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10. Torre 1895, ajuste 1095, obrigado, ontem mais. 54. America 980 is out of marker. America 980, complete the approach, expecting landing clearance. Continue, America 980. Bono 754, essa é uma identificação. Desce Mateus 050, chegada Mare, ajuste de altímetro 10095. Chico, chegada Mare, desce para 50, 1015 o ajuste. Muito obrigado. Considerando, viu, 4035. Imediato. Vou na frequência 118.95. Mateus 118.95, está muito obrigado. Salvador, muito boa tarde, 85267, no gate 1, no centro de informação Papá, para autorização convite. Sete, o número 2 para cópia com FIS no 400, já aprovado, aguardando. Aguardando, 5267. Salvador, Papá, com o do deslato, visual com o Aralto, para a rota para. Primeiro Juliette, reporte sobre a rotatória, ok? Reportará sobre a rotatória, o árbitro do Juliette. Juliette. E a Alfa chama para o ingresso na Juliette, azul 4076. Passaredo 2230, cópia. 0935, Juliette. perdão, 119.8, 119.8. 119.8, Júlia. American 980, check the landing gear, the wind is 110 degrees with 12 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, American 980, gear down. Vai, Axé, Júlia. Conquista nível 260, a vírgula da 10, curva direita no perfil da Eval, da Egole, pós-Eval. Após Eval, conquista, controle 198 e o transponder 5024, passaria 2230. Correto, Gole e Eval após direto conquista, na remota chama pronto, passaria 2230. Chama na foto, passaria 2230. São 941. Completo final, chame torre 118-95. 18-95, obrigado, boa tarde. Então, Juliette vai ultrapassar agora a final da 17, fazer um 360 curto pela esquerda, reportar e reinterceptando a final, ok? Oi, Salvador, boa tarde, vou no 941 passando Índia Serra. Boa tarde, no 941, mantém a aproximação, agora pista ali, Faroposa. 941. Funciona 2584, após o América, agilize o cruzamento e reporte pista livre na hotel. Após a América, agilize o cruzamento e reporte a pista livre, 2584. 200, decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, posição bridge, eu piso Luno 6, acionando o transponder 5036, chamará o controle 1198, clipe 5267. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, 5267. Chamará o clipe 5267. É, VTI, vacate the runway at this exit and switching ground 121.9. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Passaria 254, já livrou, está no hotel, grato. Grato, bom dia. Salvador Ground, bom dia, American 980, exiting the runway for gate 11. Do pouso, pistão no zero, vou no 94. Juliet, gate 11. Roger, Alpha Juliet, gate 11, American 980. Alô, boa tarde, só tá produzindo, eu tenho o hotel. Vindo, eu tenho o Romeu, senhor. Quilo Tango Romeu, prossiga com a mensagem. Para São Paulo. Qual o horário da notificação? Para o 1530. 3 após o gol na curtinha, ali mantém a 10. 7 após o gol, ali mantém na 10 azul, 4 da Guerra Franco, ciente da informação, papá. Guerra Tango, identifique. Chegada da MAN, deixa para o 050. 050, identificou 5005. Alfa Vitor Juliette, chame 2, Salvador, 1895. Car 37, livre ILS, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Car 37. 245, libera a direita, chama o solo 129, tenha uma boa tarde. Solo 29, obrigado, boa tarde. Aça Vitor 17, está livre o pouso na 17, o vento é 120 graus, uma dúvida de nós. Zona 0124. Cliente autorizado, Salvador Morro de São Paulo, 1-2-3, depois da uma sorte com o Rádio de Cordura Acesso. Aciona 0124, no transcão, depois 18-95. do controle 198, proteger o Kilo Tango Romeu. Correto, qual o POB? Confirma na 14. Ciente 1895 agora, acionamento e táxi, 1015 no ajuste, bom voo, Kilo Tango Romeu. 1895, muito obrigado aí pela coordenação, mano. Fala, boa tarde, voo 941, Libra. Voo no 941, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7, 941. Passando Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, boa tarde, livre acionamento, chame para o táxi. Chama lá para o táxi, Romeu. Vitorina Juliette, prossiga. Autoriza da presente, 025, direto Cairo Lorenzo. Autorizado Cairo, ainda mantendo mil pés, Vitorina Juliette. Temos um tráfego a sua 12 horas, 3 milhas, mantendo 2 mil pés e é um caravan da Força Aérea. Vitorina Juliette, autorizado mil pés, direto Cairo. Aguardo para subir na, para 2.500. Está aguardando a subida após voa direto Cairo, Júlio. Controle Salvador, boa tarde, são 3660. 3660, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça até o 060. Chegada Mari, desça 060, são 3660. Obrigado, um ótimo trabalho. No, e alterna 1 no 3325. 251, 3325, muito obrigado. Salvador Azul 4033 decolou. 4033 Azul, contato radar, vou ir na proa de Leda, suba para o nível 160. Leda 160, 4060. 4033. Convido o Juliette no solo aos 48, autorizado deck track, reporte de Vrana no pote 4. Vitorino Juliette autorizado agora, 2500 pés direto Cairo. Informe visual com Cairo Lorenzo. Acionamento, no 02. 3895 autorizado, chama táxi. Onde será? Alô, Salvador. Boa tarde, Abjete 5728, ciente da papá, autorização, Recife 330, pronto para cobrar na escuta. Autorizado, Recife, nível 330, Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, frequência do controle 119.8, aciona 5044. Autorizado, então, 330, Recife, via Upper Whisky 58, decola da 110 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 119.8, o controle 5044, transponde 5728. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto 5728. Tá sim, 5728. Paulo Salvador, bom dia. Paulo Romeu Serra, bom dia. Paulo Romeu Serra, Mike Fox, bom dia. Vou local, Salvador, Salvador, confirme o destino. Não, Salvador, bem, só o sobrevoo. Decolar de Salvador, corre do Forte até Transporte, volta pelo Forte até Salvador, aí prossegue aqui até Coral da Barra e volta para o Interlagos. Sim, só um minutinho para cópia, Serra Mike Fox. Mike Fox. Salvador, TAN 3193, informação Papá 340 Galeão. 38 já aprovado, solicito 34 Galeão, TAN 3193. Não, 38 está ótimo. Gente, só 2 minutos para cópia número 2. Provável saída, qual que seria? Dael Leda Pidev. Obrigado. Voo no 754, livre ILS, desça para 2 mil pés, reduza para 170 nós. Informe o localizador. Quer reduzir? E vai descendo para 2 mil, vai chamar interceptando, obrigado. Autorizado voo local, corredores visuais, inicialmente forte até a Praia do Forte, após corredor Axé até o Farol da Barra e após retorna. Decolagem pista 1-7 após iniciar a curva à esquerda. A frequência do controle 119.8 e aciona 0170. O Sierra Mike Fox. Agora no curva esquerda, corredor forte atrás do forte, já a direita chegou a 7.6, o controle 19.2, acionado 0170, que volta para o Sierra Mike Fox. Correto, qual o POB? Não, botaram tudo, tá bom. Seguinte, acionamento, táxi e decolagem na Barra, chama o, a torre 1895, 1015 no ajuste, bom voo, Sierra Mike Fox. Obrigado, camarada. 37. Encerra Tango, pista para 2 mil pés agora na Prod Duna. Autorizado a sinal ILS, informe no localizador. Ciente, 2 mil pés para Duna, informe no localizador, Thiago Ciata. Controle de Salvador, muito boa tarde, Força Aérea 2591. Boa tarde, Força Aérea 2591, acione a identificação, chegada Mari, desça até o 060. Autorizado agora até o 060 2591, mantenha a velocidade. Afirmativo, seu número 5 na aproximação. Oh, beleza, 2591. Patrulha, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá no parque de Pitossu, senhor, ser autorizado para o direta para a federação. Mantendo 500 pés com sem visuais, Mike Juliette Romeu, autorizado DCT Federação. 500 pés autorizados, DCT Romeu. Volume 754, informação do Robson 44, mantendo 500 pés nas proximidades do externo, não irá interferir na sua aproximação. 754, ganhado. Passar 22, obrigado. Você ia confirmar a intensidade do vento para picar 37? 100 graus com uma dúzia de nós, ok? Picar 37. Tem algum vento anormal aí na cuca? Negativo, picar 37 informa que tá pegando esse vento. Né? Ok. Quente. Então 3193, cópia. 3193, prossiga. 5267, gate 1 para prospeccionamento. 5267, autorizado no 01 no chama táxi. Chama lá, 35267. 3193, na escuta da cópia? Positivo. Autorizado Galeão, nível 380, via rota conforme o plano de voo, Upper Whiskey 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida, Dael, Leda, após Leda, BDEV, frequência do controle 119.8, aciona 5045. 380, curvando à direita, Upper Whiskey 50, BDEV, Upper November 857, Porto, Upper Zulu 16, Dael, Leda, BDEV, 119.8, 50, 45, 3193. Planejamento correto, portão 08, chama pronto, Upper 3193. Chama aí. Serra Kilo Delta, cópia. Agora tem a informação passar, autorização recebida. Excelente, número 2 para cópia aguardando, 8001. Serra Kilo Delta autorizado Ilhéus, com nível 160, plano Yankee, via Golf 677, decolagem pista 17, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral, frequência do controle 119.8, aciona 5036. Tome no localizador. Positivo, a intenção vai ser pousar na 17. Sem problema, no externo o senhor modifica com a torre. Positivo. 5-4, vento a 1-0 graus, uma dúzia de nós, QNH-1014, livre pouso na 10. Oh, bom, na 754 tem livre pouso na 1-0. Cliente 02 a bordo, acionamento, táxi, decolagem 1895 agora com 1015 no ajuste. Bom voo, Serra Kilo Delta. Serra Mike Fox, não tem ponto de espera, aguarde para a decolagem. subir, decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle 1, 19.8, aciona 5050. Autorizado 330 de rota do plano Aperubi 58, decola da pista 1 no zero, primeira curva à esquerda, Puca Aracaju, saída 198, controle 5050. Transponder da 8001, portão 10. Protejamento correto, chama pronto, pushback, funamento da 8001. Camarada 8001. 3895. O Charlie Serra Tango completa a final ILS, torre na frequência 1, 18.95, tem o meu posto. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, papapá, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, boa tarde, a intenção é 1-0 ou é 1-7? 1-7, senhor. Ok, Charlie Serra Tango tá livre, então. Puxando para o cancelamento do plano, ok? Solicito cancelamento, Charlie Serra Tango, para seguir para 1-7. Ok, então cancelado agora o 5-7, agilizando para a final do 1-7, reporte interceptando. 7 reportará quando interceptar o final. 1-7, o Charlie Serra Tango. Sequenciamento, voando com Pro 030, limitado pelo localizador. Pro 30, 7-2-1. Conselho é 2591, está reautorizado 4.000 pés, 1015, 98. 4.000 pés, 1015, Força Aérea 2591, grato. Bruno 600, autorizado 5.000 pés, 1015, 98. 5.000 pés, 1015, Bruno 600. Bruno 924, reautorizado 6.000, ajuste 1015. 6.000 com 1015, igual ao Bruno 924. Bruno 328, reautorizado 7.000 pés, ajuste 9015. 7.000, está 1015, velho. De táxi Alfa Índia, correção, táxi via Alfa e reporta antes da táxi 6 Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, com 74. Mike Juliette Romeu, prossiga. Siga, Mike Juliette Romeu. Livrando sobre o voo da Federação, senhor, tá na hora de rotina. Vai ingressando na linha do litoral para regresso. Gente, informe Pituaçu, Mike Juliette Romeu, 500 pés. Botanara, Pituaçu, 500 pés, Romeu. Dá o nosso 7 para o Charlie Serra Tango, senhor. Afirmativo, livre final do 7, o Charlie Serra Tango, apenas aguardando a liberação para o pouso. Positivo, o Charlie Serra Tango. 2000, 7721. Charlie Serra Tango, livre pouso na 1-7, o vento é 1-0 graus, uma dúzia de nós. Ciente, livre pouso na 7, baixado e travado, o Charlie Serra Tango. Então 3895, decolou 59, controle 19-8, bom voo, boa tarde. Controle 19-8, obrigado, tá 3895. Serra Mike Fox, agilize a curva à esquerda para o corredor front e reporte para o cruzamento do campo. Gente, agilizando aqui o máximo possível. Tá, suba para o 300 na Prodileda. 300 Prodileda, tá 3895. Objeto 6721 na direita para o localizador, pro 070, informe estabilizado. Pro 70 para o LOC 6721. 3660, passou Duna, torre 1895, tem um bom posto. 1895, boa tarde, 3660. Serra Mike Fox está livre do cruzamento, após o cruzamento tome a Pro Nordeste para o litoral, o corredor forte, controle 198. Bom voo, boa tarde, agradeço a agilidade. Nada, meu amigo, até daqui a pouco aí. Até já. Voo no 600, desça até 3.000 pés. Redução de velocidade para 2.109. Para 3.000, gol no 600. Controle de Salvador, Papá Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, centro de decolagem, mantém.